que vale. Se é por amor, vale, pago, vale. Por favor, fale. O que for preciso fazer, eu faço. Só necessito o calor dos teus braços. Mais uma chance pra nós é o que eu peço. E só de ouvir a tua voz eu me entrego, não nego. Sei que não foi sempre que eu te fiz feliz, mas baby, escuta essa canção que diz assim. Se hoje na brisa toca o nosso som, eu tento recordar aquele tempo bom. Eu e você vivendo um grande amor. Não será, mas será o que vale a pena tentar. Se hoje na brisa toca o nosso som, eu tento recordar aquele tempo bom. Eu e você vivendo um grande amor. Não será, mas será o que vale a pena tentar. Eu sei que a nossa história tá longe do final. Na real, por ti sempre paguei um pau. Desde aquele tempo do colégio, é sério, eu te venero, começamos a estaca zero. Eu sei que errei no meio do caminho, mas aquele dia exagerei no vinho. Mas aquilo não significou nada, águas passadas, esquece essa mágoa. As nossas brigas e ressentimentos me dizem pra esquecer você. Todos os beijos e melhores momentos me dizem pra chamar você. Enquanto a razão me diz aqui dentro que devo esquecer você. O coração aqui no meu peito me fala pra amar você. Eu já não sei dizer, algo não me deixa saber, se devo acreditar que a gente ainda pode se amar. Eu queria fazer, e hoje só queria fazer, o nosso tempo voltar.